Sim. Onde está o começo? Vamos lá! Meu coração pirata, tudo pela frente. Alma de vida, desce como um gente. E fica sozinha. Vida como quer. Quero ver sua amante no sucesso. Meu mundo nunca penso. Eu como nunca infância. Sonho se errar no universo. Se me interessa. Minha mente joga uma lágrima. Quero ver quando a paixão. As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou. Antes plantei que o meu coração desejou. Ao espelho me dizia: você não andou. Oh, não. Oh, a noite do céu. Eu gostaria de ser...